3297, chama o Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 3325, da 3297, boa noite. Ajuste no 0, 18, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2018, autorizado o procedimento, trip 5338, reportará estabilizado. Trip 5338, chame 1234, por favor. Chamar 1234, por quê? Afirmo. Você escuta 5338. É, 5338, reporta estabilizado. Estaremos. Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, corrigindo 1895. Índia Alfa, Ananá 259, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 150 graus, 089. Gol no 273, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. Ok, 251-3325, gol no 273. Continua em aproximação, aguardando a pista livre. Na escuta, 5338. Papatango, Juliette, Tango Zulu, mantenha-se em condições visuais, ingresso nos corredores e reporte para descida. Firmo. 35338, autorizado pouso pista na zero, vento 150 graus, 089. Deve pouso pista na zero, 35338. Anemia 259, decolar 240, chame agora o controle 1D0, decimal 8. 08, boa noite. Salvador, Xané 6259, cruza 9.500 pés, perfil da El Leda, mundo pronto para voar da El ou Leda, se autorizar. Xané 6259, sobe para o 360, voa Leda, e muda o código para 5424. Ok, sobe 360, voa Leda, transponda 4424. 5424. 5424, obrigado, senhor. Táxi Gol 940, 177 a bordo, 3 horas e 30, alterna a Galeão. Sim, de Alfa, ponto de espera, chame torre 186, corrigindo 1895. Sim, de Alfa, ponto de espera 295, torre 940, obrigado, boa noite. No solo, as 4-2, libera direita, solo 1-2-1, decimal 9. Libera direita, 219, 5-3-3-8 na 3. Paulo Salvador, muito boa noite. A trip 5338 livrou na época no seu escudo. 5338, táxi autorizado, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 5338, confirma? Alfa Kilo 43, afirmo. Thank you. Oceané 6259, chama agora o Centro Recife, 1251, na alterna 13325, bom voo. 251, 3325, 6259, Oceané, obrigado, tchau. Salvador, Juliette, estamos olhando ideal de descida. Juliette, estamos no Lula, desça para 1.500 pés, ajuste no 019. Ajuste no 019, 1.500 pés. Controle, voo 940, boa noite. Voo no 940, boa noite, contato radar, sabe, mantém 360, voa Leda. Direto Leda e 360, voo 940. Gol no 776, aciona a identificação, desça para o nível 090 inicialmente, direto ao ITAP. Unidade Tango Zulu, controle. Tango Zulu na escuta. Unidade Tango Zulu, tem como incrementar a razão de descida? Unidade Tango Zulu, tem condições de incrementar a razão de descida? Uno 940, estamos dentro do Recife, Uno 251, alterna 13325. 251-3325, 940, obrigado. Gol no 776, desça para o 070. 70-776. Salvador, na escuta do TAN 3197. Afirmo, pronto para Contega Leão. Afirmativo, 360, formação X-Ray. Eu tenho 380 aprovado, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Aceito 38. Autorizado 380 para o Galeão, nível de voo 380, via Pedro Lu 10, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, o código transponder é 5445 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado, Galeão nível 380, via Upper Zulu 190, da Euleda Bridge, com curva direita 5445 e o controle 1208-3197-62. Correto, chama para pushback estacionamento. Reportará para push estacionamento 3197. Uno 776, direto do Una da Presente, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste no 019, desconsidere restrições. Ok, Duna no 019, desconsidera, desça para 2.000. de Salvador, muito boa noite, Strip 5218 Sul. Na proa de Tuna, cliente da X-Ray. Strip 5218, aciona a identificação. Desce para 2000 pés, ajuste no 09, direto Duna. Desce para 2000, direto Duna, Strip 5218. Quente, o Juliette, estamos com o repórter visual com o 7. É, bem reportado. Controle. Está iniciando a descida no momento, Trip 5218. Condições de incrementar para 240, manter até próximo de Duna? Até 240, até Duna 240 nós, Trip 5218. 5218 é número 2 na aproximação, tráfego número 1 está na posição Duna no momento. Então estamos acelerando, Trip. A 776, complete, torrendo no 8.95. 8.95. Valeu, Juliette Tanguzu já avisou para a aeróbica. Juliette Tanguzu, torrendo no 8.95. É o Papatão com Juliette Tanguzu, a bateria já avisou para a aeróbica. Ciente, Juliette Tanguzu, chame na final. Da 1 no 7. É, vai subir para 1 no 7, vai tomar na final. Chegou 1776, estabilizou, mas já travou. Gente, voo 776, tráfego setor norte, aproximadamente 5 milhas, não interfere no pouso. Está livre o pouso na 10, o vento está 140 graus, 07 norte. 776. Juliette Tango Zulu, para separação, faça 360 longo pela esquerda. Tráfego Boeing da Gol na final da 10. Tango Zulu, ciente, efetuando 360 pela esquerda. Rotor, gol 776. Prossiga. No nosso lado esquerdo aqui, próximo ao seu campo de Bahia aqui, tem incidência de laser, tá? Ah, ok. A esquerda da aproximação? Afirmativo. Ok, ciente.